Thank you.

Conferiu KC Lights, Cold Light, Pet Shop Boys, Always On My Mind, Pat & Mick, Use It Up and Wait It Out, Chicane and Moya Brennan, Salt Water, The Voice in Fashion, Give Me Your Love. Iniciamos o programa de hoje com 50 Cent, Candy Shop. No próximo sábado você confere mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Boa noite. 10:37. Rio Sul Rádio Serviço. Você pode gostar de abacaxi com batata, vodka com pimenta, chocolate com limão. Você pode fazer a mistura que quiser. Mas colocar a vida dos outros em risco, isso não é um direito. Bebida alcoólica em direção é coisa de gente escrota. Músicas em italiano. Será que hai preso tutto e l'hai buttato via? Rádio. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. Boa noite. Scatter like crows. Rádio. Shining crimson side. rádio chegou ao futuro. Rio Sul Rádio.